Travesseiros mole entre soluços que intercalam. Ninguém cala o choro com um gesto de abraço. Sem muitas perguntas, lágrimas e feição falam. Gritam de saudade por não tá mais nos teus braços. Eu posso não pirar, isso é alívio. Espairecer não consigo, tudo é tão som contigo. Astros gritam, ódio a virgo, nisso somos um cadinho parecidos. Nisso fomos. Dois corpos de luzes num encontro enigmático. Tanta sintonia que parece até mentira. Se ouvisse falar, diria que não acreditava. Bom mesmo é viver e não é sobre quem diria. Olho no meu olho, frente ao espelho e quanto tempo. Ganho me olhando e ao teu lado o meu corpo. Não é sobre romance ou paixãozinha de momento. É sobre sentir e permitir sentir o outro. E quem disse que o amor é tempo é bem mais sobre construção. Projeção de eras frente à numerologia. Fosse coisa fácil, tava tudo desvendado. Divindades múltiplas abraçam essa magia. Se amar é tempo, vingaria a solidão. As explicações teriam crédito do acaso. Pareço poeta de bar bêbado, mas não. Bebo quando triste, prefiro evitar o estrago. Trago no meu corpo que não consigo fumar. Embriago no trincar de taça sob a lua. Garrafas antigas fazem o melhor decorar. Tipo mãos entrelaçadas com anéis na sua. Meu passado falho não me permite a chorar. Tava me aturando sendo à toa e tava à toa. Há pessoas que nos mudam sem se esforçar. Companhia, casa até na rua se faz boa. Companhia, casa até na rua se faz boa.